creme. Bolas com creme. Bom dia. Bom dia. Viva, tudo bem? Está tudo bem. Tudo. Deixa estar. Obrigadíssimo. Deixa estar. Está tudo bem. Nesta bola com creme, vamos fazer um elogio à hipocrisia. Vamos pôr num pedestal todos os hipócritas que, de forma demagoga, absolutamente parcial, se chocam com certas coisas quando são outros a fazê-las, mas que encontram todas as justificações do mundo quando são eles próprios a fazer essas coisas. Do meu lado esquerdo está Jerónimo Martelo, homem de esquerda, sindicalista, e do meu lado direito está Adolfo Patriota, homem de direita, nacionalista e traficante de tabaco. Muito obrigado a ambos por terem vindo. Jerónimo Martelo, vou começar por si. Como é que vê a declaração do presidente americano George W. Bush assumindo, sem qualquer espécie de complexos, que os Estados Unidos têm prisões ilegais espalhadas por todo o mundo? Estou chocado. A direita capitalista, apoiada na doutrina imperialista do quero posse mando, usada e abusada pela América e por Israel, tem que acabar. Os Estados Unidos e Israel são países terroristas. Haja vergonha, haja decência e haja respeito pelos direitos humanos. Adolfo Patriota, concorda com esta opinião? É claro que não. As prisões são perfeitamente justificadas, tendo em conta a ameaça terrorista dos radicais islâmicos. Este assunto das prisões ilegais, para mim, nem sequer é assunto. O que me preocupa é a tortura nas prisões de Cuba e da Coreia do Norte, onde não há qualquer respeito pelos direitos humanos. Jerónimo Martelo, partilha esta preocupação pelos direitos dos presos em Cuba e na Coreia do Norte? Quais presos? Não há prisões políticas em Cuba e na Coreia do Norte. Isso é mentira! Mentira! Uma mentira inventada pela direita para atacar as duas maiores democracias do mundo! Então, porquê que há tanta gente a fugir de Cuba e a arriscar a vida num bote para tentar sair da ilha? São terroristas! Terroristas capitalistas! Que não merecem quaisquer direitos! É uma vergonha, uma vergonha! Vocês irem embaixo a morte e a prisão de inocentes, é uma vergonha! E as mortes do Pinochet? Isso é que é uma vergonha! E as do Suharto na Indonésia? E as dos Khmeres Vermelhos no Vietnã? E a ocupação criminosa da Europa do Leste durante 50 anos? Vocês são uma camada criminosa! Criminosos são vocês! São vocês! Com ditaduras na América Latina! No Zaire! Ditaduras na Arábia Saudita! E os crimes na Venezuela, pá! E os terroristas do Hezbollah que vocês apoiam a ditadura em Angola? Isso não é nada! Não é nada comparado com a agressão sionista está ao Líbano! Oh, por amor de Deus, isto não é nada comparado com o que fez o Stalin, pá! Por amor de Deus, eu não acredito em Deus! Bom, meus senhores, vou ter que interromper, não estamos a chegar a lado nenhum. Uma pergunta final para ambos. Os direitos das pessoas devem ou não ser respeitados independentemente das suas convicções políticas? Isso depende do conceito de pessoa. Um capitalista não é uma pessoa, é um vampiro. Um vampiro do sangue e do suor do trabalhador. Vampiros são vocês, comunes, mas querem viver à custa dos que trabalham a sério. Bom, assim não chegamos a lado nenhum. Assim não chegamos a lado nenhum. Muito obrigado a ambos por terem vindo. Mas está temos que ir comemorar o Benfica, isto, amigo! Olha lá, pago eu! Pago eu, pá! Pago eu! Não, pago eu! Desculpa, pago eu!